mas na vida você pode encontrar a liberdade. Vem sentir o toque da felicidade. Vem comigo cantar a paz, o amor, a vida e a verdade. Quero apresentar pra você Jesus Cristo, autor da verdade, que liberta totalmente o seu coração. Apresentar pra você Jesus Cristo, autor da verdade.